você mudou a minha vida. Você mudou o meu viver. Tirou de mim os meus espinhos. Enfim, mudou todo o meu ser. Eu amo você, Jesus.